ma mai și pe cei mei nevoi și pe cei mei nevoi. Confirma, brat, sol? Nu trec, mai via, mai a doi, să trezea sonata. Ok, seamănă cu helicopterii, mai a doi. Copia, 362, autorizado Natal, 370, via Pêssego 10, decola pista 90, curva esquerda, sai da Puca, transição Z4. Controle 199, sinal 35, acena 5571. Natal 370, Pêssego 10, 10, esquerda, Puca, Z4, correto, é ponto pronto, puxa. Então, 362. Grafista 362, vou pegar. Pio 36, ou é Biscoito 27? Biscoito 27, Galeão 360, tá autorizado, via Pesuru no zero, decola pista no zero, curva à direita, saída da El Leda após Boa Bridge, controle 119.35, aciona 5563. Autorizado, Galeão 360, via Pesuru 110, decola pista 10, primeira curva à direita da El Leda, é a saída após Bridge. 563 é o nosso responde, controle Salvador 19.935, 57. O cotejamento está 3152, Maceió 330, autorizado via Upper Whiskey 58, decola pista no zero, curva esquerda, sai da Puca, transição Caju, controle 119.35, acena 5001. Comunidade Maceió, nível 330, pela Upper Whiskey 58, decola da 10, curva esquerda, sai da Puca, transição Aracaju, controle 119.35, no transponder 5001. 3152. O treinamento está correto, o porta pistola acionado 3152. Vai reportar. Autorizado, inspeccionar, com táxi, corno 89. Autorizou, corno 89. Alô, Salvador, essa 6630 para localização 390 Recife. Poxa, 6310 Recife, 350 autorizado, via Peruíche 58. Decola pista no zero com a esquerda, sai da Puca, tração Caju, controle 119.35, acena 5577. Acena 5577, autorizado Salvador, nível 350, Peruíche 58, decola da 10, Puca Caju. Controle 1935 e tração 5577, acionamento 310. Tá correto, reporte para o espaço de acionamento, na 6310. Preparei, obrigado. Fala Salvador, pronto, táxi Gol no 889, aborda 93. Gol no 889, confirmando o PB? 93, 93. A livre táxi, parte 1 no Indy Alpha, ponte para a torre, 1862, que negava em 14. Parte 1 no Indy Alpha, ponte espera 1862, 1014, no 889, com 3,42 campeonato. Obrigado, uma boa noite aí. 14, reportando lote, Gol 604. Leste, 6748. 6748, torre no 862, no pouso. 2 no meio, boa. Boa noite. 748, avistado final, repórter 3 checado. Travou 6748. Filho Pouso, 120 graus, 89, 6748. Quatro telefones. Na 8, está autorizado, para o táxi, chame Torre 186. Gente autorizado, né, manter 89? Da 10 ele mantém 89. Minha 748, solo 59, livre à direita, táxi via Alfa e chame antes da Juliette, mantendo a minha escuta. Alfa, antes da Nove, livre decolar, 120 graus, 109. 10, livre decolar, agora 189. Localizador, Voo 604, Torre do Norte, 62, eu vou pôr. 602, graças. Voo 604, continue a aproximação, já tem livre pouso agora, pista no zero, vento 120 graus, 109, 604. Este livre pouso, voo 604. Voo 889, decola ao 01, controle 1935. 1935, voo 1889, obrigado, boa noite, bom trabalho, João. Bom. Ligou 1889. Retomado contato radar, subida 360, saída da EL. 360 da EL, voo 1889. Está autorizado, táxi via Pátio, Índia até o ponto de espera, chama pronto para decolar. Pátio, Índia até o ponto de espera, chama pronto para decolar. 6748, eu vou observar a saída de uma aeronave da TAM, que vai passar aí em frente ao táxi Juliette para decolagem. Após ela, ingressa à esquerda, portão Júlia, portão 4. Tem condição de ingressar antes do Airbus, do 748. Mantenha a posição, já autorizei o táxi, já logo ele cruza aí a frente, tá saindo e depois o seu ingresso, ok? Salvador, boa noite, eu depressão no 52, tá na posição 2, para pushback e acionamento. Ciente, aguarde. Aguarde. 752, observe uma aeronave da Webjet que vai parar aí ao seu lado esquerdo. Após ele estacionar, faça pushback, chame táxi. Você é autorizado o pushback após o Webjet estacionar à esquerda, você é 3152. Paulo, só confirmando que o Webjet 742, posição 4. Não, corrija, posição 3, ok? Posição 3. Voo 604, solo 04, direita, Alfa Juliette, portão 4 também. Direita, Alfa Juliette, portão 4, voo 604. Outra 3662, ponto para a prova. 3662, autorizado, né? Mantenha no zero. Mantenha no 0. O 604, confirma, vai livrar, vai chamar antes da Juliette, ok? Aguarde para ingressar no pátio, chama antes da Juliette. Chama antes da Juliette, voo 604. Chame 286, por favor. Pelo 5 está autorizado, chame táxi. Colágio TAM 3662, vento 1, 20 graus, 8 manhã. Decola 07, controle 1935. 1935, boa, tá 3662. Boa noite, 89. Salvador, tá 3662, na Puca. 3662, meia, contato radar, virou 370, será Puca. Puca para o 370, tá 3662. Alfa, 604. 604, mantém a posição. Mantém, 604. Torre, Alta 3152, com 1-2-5 a bordo, 2 horas alternando Aracaju para o táxi. É 1-2-5 a bordo? Afirmo, 1-2-5-125. táxi, à direita, até ponto de espera, chame pronto para decolagem. Táxi autorizado à direita, vai chamar para decolagem o 3152. Táxi 10050.